Uğraş, gezin, uğraş. Rio, nossa realidade. Watch, wish, pupare. Fura essa lei, vira celebridade. Rio, nossa realidade. Watch, wish, pupare. Fura essa lei, vira celebridade. Viagem, ela brota na base. De áudio, reproduziu meu áudio. No zap, trouxe duas amigas. Menagem, rindo toda molhada. Sem piada, entra na hidromassagem. Amor, relaxa, toma champanhe na cara. Sua safada, tamo vivendo a vida. Um reality, atirado no escuro. Nem me viro, passei tipo um vulto. Vem do lado mais sujo, tô fazendo 500 de bruto. Beat do kit, carro do ano, normas de luz. Hit na rua, várias correntes, cheio de ódio. Bala no pente. Rio, nossa realidade. Watch, wish, pupare. Fura essa lei, virei celebridade. Tô procurado igual beat do kit. Fumando de neve na orla da praia. Fudendo a cela desde 2015. Tudo normal, a vida de cheio. Já estamos sem mil no final do outro ano. Sorri na minha lei, colete na cara. Uma foto de beijo, né? Diz eu te amo. Fura essa lei. Mijando nesses arrombados, tá vendo? Se você peitar, não tem como correr. A bala é muito mais veloz que você. Esquece, morri, o medo te segue. Acalma e sabedoria, é tudo que a rua pede. Balão, armas e drogas, tiro pro alto. Boca de fumo, joias e putas. Tubo de lançar, todo dia nós, dinheiro sujo. Dia de paz, Rio, nossa realidade. Watch, wish, pupare. Fura essa lei, virei celebridade. Rio, nossa realidade. Watch, wish, pupare. Fura essa lei, virei celebridade.